3153, autorizado pouso, pista 10, o vento variável com 0,4 nós. Teve pouso, pista 10, tá 3153. Controle Salvador, bom dia, 1804 na escuta. Voo no 804, contato radar, subjetivo 360, saída da El. Da El, sobe ao 360, 1804. Desça para 3 mil pés, o ajuste 1-0-1-4. 3-0-1-4. Paulo Salvador, bom dia. 4069, está com 111 a bordo, alternando o galeão, com 3 horas e 40 de autonomia para fazer o ataque. Índia, por conta de cada 1-0, 28.62 no azul. 1-0 não passa no azul, o azul 4069. O azul 4069, se a gente mantém um ponto de espera da 10. Espera 3153, sou longe 31121, 19 agora. 219. Vai dar 10 com curva à direita, sair da água após eleva para interceptar. Aerovia Upper Zulu, 175441, no transponder 1925, controle, 1715. 2890, livre decolagem da 10, vento variável com 0,4 nós. Forza Arantes da Judete. O gol no 642 para o PAC, passa o mesmo 43, 3 horas de autonomia, Zan Salvador. Aí, viu? É, chama de estabilizado, mas o mais escuro já. Grato, então vai iniciando o pátio Índia, com espera da 10-118-6, Billy 14, com o nome você. Da passagem aeronave da Varig após 01 no portão. Primeiro batido. 3890, decola as 33, controle agora em 119, decimal 35, bom voo. 3890, decimal 35, bom trabalho, até amanhã. O Abissa 9832, baixada travada. Primeiro batido. Gente, o Abissão 9832, autorizado pouso pistão 10, vento variável com 0,4 nós. 9.10, essa é 9.32. 9.0, contato radar, voo 330, voo direto com o meu foco 018. Contato radar 330, com o meu foco 018, são 3290, obrigado. Total 9910, compra de aproximação, torre 18 décima mês. 78 mês, 9910. No 804, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 1, 13325, 804, boa. Obrigado, até daqui a pouco. Total 9910, nada 11, baixa de secando. 9910, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 9910. No 4069, alinhar e manter a cabeceira no zero. 9990 no solo as 38, libera a direita na Golf, chama o solo 121 no décimo 9. Decimal 45, alterno 26, decimal 85. Nove da Colas 41, no controle agora em 119, decimal 35, bom voo. The pathway azul 4069 is out of 1500. Azul 4069, radar contact, climb to contact 360, dial departure. 360, dial departure, Azul 4061. Gol no 642, livre da colagem na 10, vento variável com 042. Autorizada a decolagem na 10, 642. Agora 119 decimal 35, bom voo. 119.35, na 1642. Controle Salvador, gol na 642, decola em Fuca, na sua escuta. Gol 1642, contato radar, Banjo 390, Voyager Romeo Fox 018. Romeu Fox 018 para o Golo 642, liberado para, direto para o 390. No 607, autorizado a decolagem pistão no zero, vento variável com 03 nós. Autorizado no zero, com 607. Vitor Livre, acionar, chama pronto para o táxi, 45. Nome 07, decola as 45, controle agora em 119.35, bom voo. 0935, bom dia, bom nome 07. Bom dia, Gol 1607, decolou, passa 2000. Gol 1607, contato radar, sujou 360, sai da Árvore Elefa. Árvore Elefa, 360, Gol 1607. Ponte Serra 186, obrigado aí, bom trabalho. Costa Nauta, 897. Costa Trapo, vano 897. Bom dia, Gol 1715. Próximo ponto de era da 1-0. O Gol 1715 autorizado alinhar e decolar da 1-0, vento variável com 03 nós. Alinha e decola 1-0, 1-7, 1-7. Fox 069, call receive frequency 125.1, enable 133.25. 25133.25. aqui Juliette Romeu, Lívia Nacional, chama pronto para o táxi na Bata. Para o táxi, vano 8, na 7, tá com o ano 61, 161, base 3, horas 5, da minha terra, nessa fina. Meia, autorizado inicial táxi, reporta no ponto de espera da Papá. Com 2.800, para o gol 1.642. Voo 175, decola 50, controle agora em 119, decimal 35, bom voo. 1935, 1795, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Gol 9715, decolou perfil Argo, cruzando 2000. Gol 9715, contratado, acelerou 360, sai da Argo. 360, autorizado, 9715. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento variável com 0-2 nós. Alinha e decola da 1-0, Bono 8, 9-0. Banda 10, primeira pula direita, no perfil da Arco, posição elétrica. Depois, ampli no 1-7, 4-6-2, controle 1-9-3-5-3-5-1-7. No 607, vou elétrico. Vou de elétrico no 607. Vou no 705, mantém o perfil da saída. Vai manter o perfil no 705. Não, 2.6.0. 1.288, alterna 1.260, Gol 9.607. Botará no táxi. 7, fica atento, o vento variável com 0.2 nós, reporta fora do solo pro norte, Mike Gillette, momento. Solicita pro de eletro. Com 1.95, mantenha. 1.7, 1.7. Meu golfe dito. Fora. De mais Fox de Lote Romeu, decola ao 54 pro Noroeste, chamo controle em 1-119-35, bom voo. 1935, pro Noroeste, grato, da regresso. O gol 1897, decola 54, controle agora 1935, bom voo. 935, boa. Romeu? Lete Romeu mantém condições visuais, respeito. Condições visuais, 500 pés, assim que autorizado pro Noroeste. Bom dia, gol 1897, decola. Gol 1897, quando o radar sujo 360, voe direto da ela. 360, direto? Da El. Da El. Controle Zinc autorizado, proa 290, pro Mike Gillette Chomel. Gillette Romeu autorizado pro 290. Autorizado da presente, pro 290, Romeu. Gol no 795, voe direto elétrico. Gol no 795. Gol no 795, voe direto elétrico. Vito autorizado a decolagem de pistão no 7, o vento variável com 03 nós. Controle agora em 119.35, bom voo. 1935, bom trabalho. Bom, hoje eu tava batendo o Romeu do Bulbo, que falou da 1-9-7, na sua escuta. Satan com o Romeu Confito, vontade de tratar explosivo 090, sai da lotar. Sai da lotar, 0. Lua 7, 1-5, Recife, frequência 1-2-8, decimal 8, alterna 1-2-6, decimal 0. 2-8-8, 2-6-0, alternado, Recife, 1-7, 1-5. Golf Vito, voe direto lotado.